Era uma vez um país onde entrou mar e a guerra. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As portas que abril, abril. Depois de um verão quente, no outono, viveu-se em Portugal uma dramática aventura. Assim disse o então Presidente da República. Com mudanças nas chefias militares, com o povo na rua a gritar contra o totalitarismo ou um cerco ao Parlamento, o dia 25 de novembro de 1975 fica para a história da Revolução como um dia polémico e ainda hoje nebuloso. De cravo ao peito, regressamos ao mês de novembro de 75, quando ainda havia atos de terrorismo de norte a sul, resquícios de um verão ainda quente. Os militares estavam preparados para a eventualidade de um golpe, dizia-se que da direita. O povo saiu à rua por não se rever no rumo que as políticas do país estavam a levar. A agitação nas ruas e nos quartéis aumentou e na manhã de 25 de novembro, os parquedistas ocuparam bases da Força Aérea, só travados pelos comandos. Movimentações trazidas pela memória de um dos comandos, o coronel Florindo Moraes. Escutamos uma gravação inédita em rádio com o líder desses comandos, Jaime Neves. O rastilho foi aceso com a substituição de Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço para comandante da região militar de Lisboa. Sai um militar de abril que os revolucionários viam como um dos líderes da Revolução Socialista, entra um dos capitães que formou o Grupo dos Nove e, portanto, moderado. Estamos a 21 de novembro de 1975, um dia depois do governo de Pinheiro de Azevedo ter entrado numa espécie de greve. Os ministros diziam que faltava clarificar a situação política e militar. Dias antes, a 9 de novembro, milhares encheram o Terreiro do Paço numa manifestação de apoio ao 6º Governo. As vitórias definitivas são as únicas que contam, as que celebraram os profissionais da manifestação, porque conseguiram saneamento selvagem, uma ocupação selvagem, um julgamento selvagem, ou o episódico bloqueamento de uma atividade ou de um serviço, o assalto à sede de um partido, o lançamento de bombas e petardos, não chegam sequer a coroar batalhas, representam apenas o reflexo da impunidade que ainda gozam, mas que não serve para fim último. Lançaram uma granada. Uma granada lacrimogénea. São atos de sabotagem. É preciso dizer que não tem perigo. Não tem perigo, não tem perigo. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. É apenas fumaça. É apenas fumaça. A sociedade vivia dias turbulentos, greves, acusações, barricadas e um cerco ao Parlamento. Nós respondemos a partir aqui do Palácio de São Bento, onde a situação se mantém com uma alteração apenas. Foi permitida a saída dos deputados da Assembleia Constituinte a partir das 12 horas e 30 minutos. Portanto, os deputados que desde ontem se encontravam no interior do edifício saíram da Assembleia. Entram aulas de operários da construção civil que gritavam vivas à classe operária e, simultaneamente, abaixo a burguesia. A Assembleia da República foi cercada por trabalhadores vindos de todo o país. Concentraram-se desde a tarde de 12 de novembro. Lá dentro, deputados e funcionários do Parlamento tiveram de aguentar sem comer nem dormir. Só no dia seguinte, ao princípio da tarde, é que puderam sair. O governo, pressionado pelo Conselho de Revolução, aceitou as reivindicações dos sindicatos da construção civil. Os matutinos do dia 18 de novembro dão conta que estava a ser preparado um golpe de direita. O Diário de Notícias e o Século citam uma suposta comissão de vigilância com origem no norte do país. As notícias apontam o dedo ao comandante da região militar norte, Pires Veloso, e ao comandante da região militar centro, Franco Charais, mas este, ao lado de Vasco Lourenço, desmentiu. É aquilo que eu poderei dizer ou sobre notícia, que não é propriamente notícia, não é? É evidentemente é mais uma provocação de determinado grupo que eu pessoalmente até tenho relativamente bem identificado, pois não há dúvida nenhuma que sabemos quem está por trás disto. Portanto, uma provocação desse grupo. Evidentemente que na semana passada, ou há duas semanas, não tenho bem presente, foram determinados elementos do Conselho da Revolução atacados. Desta vez também me chega a vez a mim, assim como ao Brigadeiro Pires Veloso. Está claro, quer dizer, pois essas provocações, como eu diria, só fazem é que os cães continuam a ladrar e a caravana continua a passar, não é? Portanto, o Sr. Capitão Vasco Lourenço desmente a hipótese ventilada, portanto, dentro do contexto que os matutinos desta manhã dão à sua conversação com o Pires Veloso, não acredita no golpe de direita para amanhã. Bom, quer dizer, mas isso efetivamente só numa peça de teatro é que os golpes, inclusivamente os golpes, se estiverem preparados, eu parece-me que hão de ser suficientemente bem preparados para não dar possibilidades aos espiões de os detectar. Quer dizer, isto dá a sensação que estamos de facto numa opereta. Quer dizer, estes comunicados de golpe daqui, golpe dali, fazem-me lembrar a célebre Guerra do Soldado, não é? Mais nada. Crispavam-se cada vez mais as palavras vindas da direita ou da esquerda, dos militares ou de políticos. A divisão do país acentuava-se. E é na madrugada de 20 de novembro, após um longo Conselho de Ministros, que o governo de Pinheiro de Azevedo suspendeu a atividade. Como vai resolver a crise provocada pelo 6º Governo? Mais nada. O Primeiro-Ministro disse que estava farto de brincadeiras. Brincadeiras, é? Estou a ser sequestrado já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é um erro chateado. Um dia depois, o país acordou com a notícia de que Vasco Lourenço substituiu Otelo no comando da região militar de Lisboa. O COPCON divulgou um comunicado sobre a contestada nomeação do capitão Vasco Lourenço para o comando da região militar de Lisboa, que acabou por ser recusada por aquele oficial. O COPCON afirma que não houve reunião convocada pelo comando, mas apenas a presença de grande número de elementos de algumas unidades da região militar. Estes, segundo o comunicado, recusaram a aceitação de outro comandante que não fosse o general Otelo Saraiva de Carvalho. Acendeu-se o rastilho do que dias depois viria a acontecer. E para atear ainda mais o fogo, entram em ação os paraquedistas que não aceitaram a ordem de passagem à disponibilidade. Os plenários de Tancos, Lumiar e Montijo foram claros nessa decisão. Levantaram armas em protesto contra a ameaça do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o general Moraes da Silva, em dissolver o regimento. Por outro lado, nos comandos da Amadora, houve-se duas recusas em continuar sob a dependência do COPCON. O segundo comandante do regimento e também o comandante Jaime Neves queriam ficar na dependência do Presidente da República, Costa Gomes. Na madrugada de 25 de novembro, as tropas paraquedistas ocuparam as bases aéreas de Ota, Tancos, Monte Real, Montijo e o comando da 1ª Região Aérea em Monsanto, Lisboa. Movimentações, sobretudo, de militares ligados à extrema-esquerda. Mas falta saber, ainda hoje, se agiram por iniciativa própria ou se foram incentivados. Às 7 da manhã do dia 25 de novembro de 75, o golpe está na rua. Rádio Portuguesa, emissora da Liberdade Noticiário. Do Estado-Maior-General das Forças Armadas recebemos a seguinte nota oficiosa, que passamos a ler. Grupos de paraquedistas sublevados da base Escola de Tanques assaltaram durante a noite de 24 a 25 de novembro o comando da região aérea, a base aérea número 3 de Tancos, a base aérea número 5 de Monte Real e a base aérea número 6 de Montijo. A situação não está perfeitamente esclarecida e a atitude desses militares é tão insensata que há a certeza de que estão a ser vítimas de criminosa manipulação. Na resposta às ocupações dos paraquedistas, são mobilizadas forças militares sob o comando de Ramalho Llanos, com o apoio do governo. O tenente-coronel da Infantaria, Llanos, viaja de helicóptero desde os comandos da Amadora até ao Palácio de Belém, onde o esperava o general e presidente da República, Costa Gomes. Foi no Palácio de Belém que se desenhou o travão aos militares que se revoltaram. Terá sido no Palácio Presidencial que o 25 de novembro não se tornou num banho de sangue. Enquanto isso, o contestado-chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Moraes da Silva, tentou encontrar responsáveis pela sublevação dos militares. Houve uma tentativa de, praticamente de golpe, tomada do poder pela força, conduzido por forças paraquedistas revoltadas. Estava à espera de tal coisa, fui avisado na madrugada desse dia. Nas declarações à RTP, o general Moraes da Silva, apesar de mostrar controlo, sempre foi dizendo que há forças ocultas por detrás desta movimentação dos paraquedistas. Ora, esta movimentação dos paraquedistas, evidentemente, que foi aproveitada, aliás, ela foi lançada por se saber que havia um contencioso entre o chefe de Estado-Maior e os paraquedistas, foi lançada e aproveitada por alguém com a ideia de lançar uma operação com um caráter muito mais profundo. Nós já temos dados concretos que a operação dos paraquedistas não era um ato isolado. E a meio da tarde, as emissões da RTP são cortadas. O capitão Duran Clemente, da 5ª Divisão, queria apelar à mobilização popular, mas foi interrompido. Estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar. Talvez seja melhor explicar aos ouvintes que eu não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso? Não posso continuar a falar por razões. Eu continuo daqui a pouco, não poderá ser. Eu estava aqui a ser, a minha intervenção estava a ser aqui perturbada pelos sinais dos técnicos. Eu acho que devemos entrar em casa das pessoas, naturalmente. Não é verdade? Perturbada no sentido de elucidação, talvez. Exatamente, porque tecnicamente eu não posso continuar a falar e eu continuaria porque estava de desenvolver este tema e até para explicar melhor qual é a nossa posição e o que é que nos trouxe aqui. Está certo? A emissão da RTP foi substituída por um filme cómico. O Partido Comunista dirige-se ao país condenando a sublevação e apelando à concentração de militantes. Elementos reacionários estão a levar a efeito atos de subversão da maior gravidade. No Oeste e outras zonas do centro do país, têm levantado barragens, cortado estradas com o derrubo de árvores e, num caso pelo menos, interromperam a via férrea. No Alentejo, agrários e terroristas fascistas atacaram e tentaram ocupar herdades coletivas. A reação multiplica as ameaças e as pressões, mas em alguns casos já está a receber a devida resposta, como por exemplo no Conselho de Odmira, onde trabalhadores e militares escorraçaram os ocupantes de uma herdade coletiva, prendendo vários deles. Depois disto, o presidente Costa Gomes questionou o secretário-geral do partido, Álvaro Cunhal, e obteve a garantia de que o PCP não iria mobilizar os militantes para qualquer ação. No centro do país, onde o verão quente tinha concentrado as atenções, voltaram a levantar-se barricadas, como relatou a partir de Rio Maior o repórter do Rádio Clube Português. Todas as estradas que dão acesso estão perfeitamente cortadas. Numa das tentativas que a nossa equipa de reportagem fez por uma estrada secundaríssima, também não conseguiu passar porque nesse preciso momento três automóveis transportando agrários da região tinham acabado de cortar os pinheiros que impediam a passagem. Aliás... Nesta tarde de 25 de novembro, os comandos de Jaime Neves retomam o controle do comando aéreo de Monsanto, em Lisboa. E o Presidente da República, Costa Gomes, assume a chefia das Forças Armadas nesta dramática aventura. O projeto da construção da Sociedade Socialista Portuguesa pela via democrática e pluralista foi sacudido por uma dramática aventura cujas raízes profundas ainda não estão completamente esclarecidas. O que é dramático é que haja organizações ou pessoas que, para realizarem as suas ambições, não hesitem a lançar povo com povo, militares contra militares. Ao longo do dia, os paraquedistas foram abandonando as bases aéreas que tinham ocupado. No dia seguinte, houve confrontos quando os comandos cercaram as instalações da Polícia Militar em Lisboa, que estavam ocupadas pelos revoltosos. Dois comandos e um polícia militar morreram. Dias depois, o Presidente da República, Costa Gomes, visitou o regimento de comandos para agradecer o empenho no 25 de novembro. Eu tenho que vos declarar que todas as ações em que vos empenhastes foram executadas de uma forma superior, e isso deve-se não só aos vossos comandos, como também à vossa instrução, à vossa determinação e à técnica que os comandos adquiriram ao longo da sua vida. Na mesma ocasião, o comandante operacional Ramalho Llanos explicou como travou os revoltosos. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. Após a rendição e os confrontos, chegou ao fim o PREC, processo revolucionário que estava em curso desde 11 de março de 1975. No dia 25 de novembro, Jaime Neves chefiou os comandos que, ao final da tarde, libertaram as instalações da Força Aérea em Monsanto. E na manhã de 26 de novembro, foi ele que conseguiu a rendição da Polícia Militar. Uma década depois, do 25 de novembro de 75, Jaime Neves deu uma entrevista ao historiador catalão Josep Sánchez Cervelló, em que disse claramente que o PCP queria controlar as tropas. E isto havia sido dito ao próprio por Otelo Saraiva de Carvalho. E é então que eles tentam sarear-me a mim. Logo assim. Ah, porque a seguir depois querem fazer mais um tanto de coisa. E disse, não fazem mais nada que eu não deixo. E comecei a tomar posições, comecei a trocar 10 de baixo tarde para uns 10 de baixo que sintes. Então, não é o Partido Comunista. O Partido Comunista é realmente uma noite em que apanham um capitão fraco, que seja um homem politicamente não é nada, mas fraco, mal, facilmente influenciável, apanham-me de serviço, ambos os meios legais vão às arrecadações, tiram as chaves todas para eles e tal, isto parece difícil, mas não é difícil. Agora, portanto, e controlam a manipulação. Depois, entretanto, formam o pessoal logo assim, pá, o nosso comando está feito com os americanos, vem atacar o quartel e não sei o quê, mas o nosso comando nem apareceu nem nada, apareceu não, não me deixaram entrar, naturalmente que eu fui lá. E não deixaram entrar. Só que isto é verdade, não deixaram entrar. De resto, quero que saibam que no percurso que eu fiz, o parque do quartel a pé, até chegar à porta de armas, dois ou três grupos de militares disseram: uma porra, estamos por aqui, damos cá a Deus, não, não, não, não, não, porta de armas, já, não. Fui à porta de armas e disseram: não, não pode entrar, não pode entrar, porquê, não? Ai, foi ali, depois, e de quem é? Então lá vem o capitão patrocínio, que é, digamos, dos militares, mais manual, dizendo que tinha sido determinado. Em consenso, mas consenso de quem? Ah, nós todos, mas que sabem, não havia nenhuma, vocês são uma inteira, mas bem, já chegou o hotel também foi lá dentro, ele tinha chegado a Cuba nessa noite, na véspera, também no ano, chegou a aliás, já estava lá, portanto, à porta da a passear. Não deixava entrar, estava. Fomos ao hotel. O hotel entrou lá dentro, teve lá dentro 3 minutos, ao fim de 3 minutos, não passou da porta da árvore. Papá, já em mim perdeste a confiança dos seus homens, era uma frase que disseram mal tudo. E eu disse, então em 3 minutos consegue, eu perdi a confiança dos homens, falando aqui com o meu lugar. Isto é a verdade e acredita que eu sei. Portanto, quando eu estava nisto, os líderes do Partido Comunista da Amadora bem abraçá-lo. Jaime Neves disse que nunca acreditou que houvesse uma organização anticomunista no seio dos comandos. Quer dizer, eu nunca conheci, nunca me lembro, dentro do exército, haver uma organização de anos com cabeça tão de membros anticomunista. Há uma aversão natural. Não. Há uma aversão natural que eu penso que leva as pessoas, com os seus ideais, com a sua humanidade, a juntarem-se, pá. Quando sabem, pá, que o gajo é anticomunista. Eu também sou, assim, portanto, há logo à partida, há, portanto, qualquer coisa que nos une à autonomia do povo. Mas o povo dentro do exército estava anticomunista. Não digo ao Partido Liberal dos 75. Há um sentimento que basta, volta. O Partido Comunista, como sabe, é totalitário, quer dizer, domina, não, controla. Está todo controla e mais, e extermina mesmo. Quer dizer, quando são gajos, sei, pessoas das fábricas que iam lá, tem que ser pessoas gajos, mas não, morto. É assim mesmo, quer dizer, nada. Assim. E, portanto, cria um sentimento de revolta, de aversão. Isso, até às vezes, assim, também o Partido Comunista faz isso, faz com que as pessoas se unam ao polo oposto. Quer dizer, é muito importante. Ele não se chegou a formar nada com um rótulo. Não sabe, não. Dentro da tropa, não. Não sabe, não. Havia as pessoas que se reuniam para isso. Não? Nesta entrevista inédita em rádio, o chefe dos comandos, Jaime Neves, lembrou a equipa que esteve por detrás das operações do 25 de novembro. Aqueles que o ajudaram. Posso dizer, maligido não foi. Depois havia uns majores, alguns foram, nomeadamente o Lino Moraes, que estava lá. Tinha sido uma major, tinha sido professor, não foi, se tinha saído, estou bem. Pode ter havido um ou dois oficiais, porque o Galvão viu ao cabo um grande detalhe, vou dizer qual era, que fez de 25 de novembro, portanto era. Tu é Pinto, o Pinto não dava nome, ou o Pinto, ou não dava nome, enfim, o próprio Firmino Miguel, da Dajuga, nas informações quem era, portanto, era o governador Alberto Santos, do governo das Unidas de Informação, não estava lá a mim. Um dos comandos envolvidos no 25 de novembro não se esquece daquele contragolpe. Não foi um golpe revolucionário, foi antes um contragolpe. Portanto, foi um contragolpe que foi devidamente preparado, estudado e preparado por um grupo de militares para fazer face ao golpe que se adivinhava e que pretendia transformar Portugal num soviético. É deste modo que o então major da infantaria, hoje coronel Florindo Moraes, aborda a data em que saiu para a rua ao lado de Jaime Neves e recorda como foi abordado 5 dias antes dos acontecimentos. Mas a 22 de novembro apareceu no AMI, onde eu estava, o coronel Jaime Neves, o coronel graduado Jaime Neves, com um grupo de oficiais, que falou comigo, como é lógico, nós tínhamos uma proximidade muito grande, e disse-me, olha, venho aqui, pá, porque quero falar com o general, me elegir-lhe, e porque eu já tenho o regimento montado, em viaturas, e vou arrancar para o norte. Só preciso chegar a Rio Maior, de resto, depois, é tudo livre, e a menos que a exigência que eu faço é a admissão de 3 oficiais, o Otelo, Fabião e o Rosa Coutinho. Trago aqui um papel, mostrou-me um papel, pá. Isso é uma declaração de guerra civil, pá. Ó Jaime, temos que pôr isto num português mais soft. E então, vamos lá baixo, ao Ienes, porque nós estávamos no 7º andar e havia um grupo, isso é importante referir, um grupo militar que vinha a trabalhar num contragolpe chefiado pelo Ramalhães, com Pimentel, com Loureiro dos Santos, com Aventino Teixeira, com Pisoloso à distância, mas aqui mais os dois homens daqui era de infantaria, que era o Adérito Figueira e o Aurélio Trindade. E este grupo vinha a preparar, desde há tempos, desde há meses, a preparar um contragolpe. Portanto, porque tudo fazia prever para que houvesse um golpe para que transformasse isto realmente num soviético. E então foram lá embaixo ter com o Ramallianos para atualizar ou reescrever melhor aquele documento. E ele, juntamente com o Tomé Pinto e o Loureiro dos Santos, fizeram uma nova redação daquele documento. E com essa nova redação, o Jaime Neves mostrou a Marigiri, vamos embora ao Conselho da Revolução. O Conselho, eu também fui, ao Conselho da Revolução, que estava reunido em São Julião da Barra. Porque nesse dia estava a correr à porta do Palácio uma manifestação. E então o Marechal Costa Gomes saiu mais cedo. Eles estavam a jantar. Perguntaram se nós queríamos jantar. Estavam a jantar na cisterna. Se nós queríamos jantar, nós dissemos que já tínhamos jantado. Não tínhamos nada, ficamos todos cá em cima à espera. Era um grupo, eram todos grandes, até uma elegida era grande, à espera que acabassem a refeição. Primeiro saiu o Marechal com o Marco Júnior, que era o ajudante de campo, e nós tínhamos que ir embora, mas depois está aí o Pinheiro Azevedo, pai, e trata, recebes e tal. Lá vieram, acabaram de jantar, vieram, fomos para a sala lá de cima, eles sentaram-se todos e nós ficamos todos em pé atrás. O Jaime Neves toma a palavra e diz: Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Almirante, eu trago aqui um papel que uns amigos meus nos ajudaram a escrever. Mas, está aqui o papel, tomava. Mas o que eu quero dizer não é isto. O que eu quero dizer é que já tenho o regimento montado em viaturas e das duas uma. Ou o Conselho da Revolução demite o Otelo, o Fabião e o Rosa Coutinho, ou eu arranco com o meu regimento para o Norte e só preciso chegar a Rio Maior. Fez um silêncio, como deve calcular, um silêncio entre o Pinheiro Azevedo a tomar a palavra, seus conselheiros, que ia-lhes dizer que esta situação que o Sr. Coronel Jaime Neves apresentou em relação ao regimento de comandos não é única. Eu tenho mais de 19 regimentos nesta situação. Não havia 19 regimentos no país. Ninguém se pronunciou. Acabou ali. Saímos. Viemos embora. Soubemos que, passada uma hora, o Conselho da Revolução tinha extinto o AMI. O AMI foi extinto. Portanto, paraquedistas revoltados em revolução ocupam na manhã de 25 bases como tanques, a base aérea de tanques, a engenharia em tanques, Monsanto, juntamente com o Rallis, Monsanto, a Escola Prática de Administração Militar, Rallis já estava, e lanceiros. Chegado ao 25 de novembro, Florindo Moraes retoma o curso dos acontecimentos, chefiado por Jaime Neves. No dia 25, os paraquedistas, já não tendo o reforço dos paraquedistas que, entretanto, seguiram para a OTA e dormiram na OTA e depois para Aveiro, os paraquedistas ocupam essas unidades, juntamente com o Rallis, e o Presidente da República dá ordem ao Regimento de Comandos para, digamos, conter a insurreição, atacando primeiro Monsanto e depois Lanceiros. E assim foi. O Jaime Neves, com as duas companhias de convocados, e aqui aparecem os convocados, foi direto a Monsanto, onde estavam os paraquedistas e o Rallis. Aliás, o Fittipaldi, o Diniz de Almeida, estava lá, numa chamite, e abriu O Jaime Neves fez uma aproximação a Monsanto e, quando fez a aproximação a Monsanto, os paraquedistas começaram a meter-se pelo mato dentro e desbandaram. De modo que foi fácil, quando ele chegou, entrou, mandou formar e pôr as armas no chão e o pessoal rendeu-se. O coronel Florindo Moraes detalha com precisão a tomada de polícia militar em que morreram dois comandos e um polícia. Onde agora a polícia vai confluir ali. Foi nessa altura em que, portanto, a calçada da ajuda tinha sido feita uma vala e as chamietes pararam ali. A parte de baixo aproximou-se do portão, juntamente com a coluna que veio do jardim, e foram atingidos. Embaixo da janela, onde era a direção da... onde era a cavalaria 7 ou 6, cavalaria, o regimento de cavalaria, numa janela que é ao lado da porta de armas, e que aí matou o Fogel Pires. E do lado de cima, da direção da arma de cavalaria, que é um edifício fora do quartel, mas há uma rua, há lanceiros. Isto é lanceiros, isto é cavalaria, uma, a subcoluna veio daqui, a outra veio daqui e a outra de além, sob o comando do Jaime, que estava aqui. Quando aqui foram atingidos por rajada daqui, desta janela. E aqui, que é a direção da arma, era e é, acho eu, a direção da arma de cavalaria, de uma janela daqui, foram atingidos para ali. Entretanto, fugiram os primeiros tiros, o nosso pessoal saltou de imediato das chamites e procurou, pondo-se às cavalitas uns dos outros, subir o muro de lanceiros. O Jaime Neves saltou da chamite. Ah, o Jaime Neves ia acompanhado de alguns civis, entre eles o Vítor Ribeiro, presidente da associação, que era civil, era comandante da TAP, e que tinha sido alferes dele. Saltaram da viatura e começaram a puxar os indivíduos que estavam a tentar saltar o muro. E não os deixaram, porque se eles têm passado o muro, era muito complicado. Havia muitas mortes. E ele, então, encostou a chamita ao portão de ferro de lanceiros, rebentou o portão e entrou na parada. Com o chamite. Quando entrou na parada, entretanto, nós tínhamos alto ao fogo, portanto, nós tínhamos parado o fogo, entrou na parada e houve uns tiros ainda, mas sem significado. Apareceu o Major Tomé, que era o segundo comandante, e fez a continência ao Jaime Neves, pôs-se à disposição dele. Travou-se assim o assalto ao poder por parte do Partido Comunista, como considera Florindo Moraes. Há 50 anos, as reformas avançaram, a democracia avançou, mas as Forças Armadas estavam divididas e com isto se perdeu o curso em que deveria ter decorrido o desenvolvimento do país. É esta a opinião do Partido Comunista, que viu o fim da Revolução no dia 25 de novembro de 1975. Agostinho Lopes, o dirigente do PCP, que foi responsável pela região norte e que testemunhou os ataques às sedes partidárias do partido durante o verão quente, considera que houve uma fratura no MFA. E isso terá sido fundamental para o que veio a acontecer. Vamos dizer, no avanço da Revolução no pós-11 de março, o avanço de algumas conquistas, que constavam do nosso programa, e não só do nosso programa, nós podemos dizer do programa do PS e do programa do PSD, o problema das nacionalizações, o problema da própria reforma agrária. Portanto, todo esse processo avança e é essa divisão que se começa a consolidar no MFA, que estava em curso, que nós podemos dizer é reforçada, é forçada pela posição do primeiro do Partido Socialista ao sair do quarto governo, a que sucede a própria posição também do PSD posterior. Nós não podemos deixar de dizer que ministros do PSD que aprovaram ainda alguma da legislação do quinto governo, nomeadamente a reforma agrária. E, portanto, mas é sobretudo a consolidação da divisão militar que acaba por afastar no fim do verão o Vasco Gonçalves do governo, aqueles balanços do hotel por um lado e para o outro, mas sem rompendo com uma coisa que para o partido era absolutamente central, que era a unidade do MFA, das Forças Militares. Não é por acaso que na célebre reunião da Alhandra, com uma reunião do Comitê Central alargada, o PCP faz um apelo à convergência das forças democráticas, ao diálogo das forças democráticas e entre os militares, no sentido, porque tínhamos a noção exata de que a divisão militar iria provocar, digamos assim, o fim da Revolução. Portanto, é esse processo de divisão das Forças Armadas, pressionado, nós podemos dizer, pressionado por este movimento reacionário, bombista, de intranquilidade, de provocação permanente, apoiado já nessa altura pela movimentação às escaradas em sentido contrário do próprio Partido Socialista, com a intervenção, como é conhecida, da própria Embaixada dos Estados Unidos, do embaixador Carlos, portanto, todo esse papel, todas essas posições, que acaba por ir se desenvolvendo e acaba por terminar no 25 de novembro. Portanto, houve processos que foram lançados em junho, julho, a partir de grupos esquerdistas e ligados sobretudo ao hotel, que do nosso ponto de vista acabaram também por ajudar a fraturar ainda mais para, portanto, todo o corpo do MFA, com tudo o que isso significou, o que se seguiu. E via-se que, relativamente a todo aquilo que estava a acontecer, nomeadamente com o desenvolvimento da rede bombista e os assaltos aos centros de trabalho do PCP, que isto era travado, mas percebia-se que as próprias forças já militares já não tinham dificuldade em intervir de uma forma unida, digamos assim, convergente, relativamente a essa resposta. Alguns dos processos de assalto estavam a acontecer e nós estávamos a comunicar ao COPCON, a dizer o que é feito relativamente a esta tentativa de avanço contra o 25 de Abril. Aquela tropa que estava a pôr em causa era o 25 de Abril, não era só o PCP. Punham o PCP porque sabiam que ali tinham uma força com um papel central no desenvolvimento do processo. E um ano depois, Luís Cília cantou 25 de novembro. Excerto de um poema de Manuel Alberto Valente, em que se evoca a flor desfolhada às portas de dezembro. Exigirão que apagues nos olhos da memória o grito onde vivemos saudosos do futuro. Tu sabrás, porém, do coração maior que o sonho. Dirás dos erros o seu nome de história, onde nada estava feito. Olharás com as mãos que o sol tocou, porque eram limpas, essa flor desfolhada às portas de dezembro. De cravo ao peito, com um arquivo histórico de rádio e televisão de Portugal, o fundo José Sanches Cervelhó, do Arquivo Histórico Militar, João Carrasco, Paulo Cavaco e Mário Galego.